condições de vida. Um grande problema, a falta de estrutura. Uma família sem renda, quanto mais pobreza, infelizmente mais violência. Uma coisa atrai a outra, cada dia aumenta. No verde e no amarelo é só corrupção. Os benefícios para o povo pobre, a subtração gera multiplicação, transborda os cofres do político safado. Sonegação de imposto aqui é foda, a vida é dura, destruição coletiva. Um bar em cada esquina, miséria, famílias de joelhos em meio a um pesadelo. Começo, alta negatividade trazida do berço. Ser herói, um guerreiro, vencer, fazer na flora. É agora, não demora, tem que ser a hora. Que o pavio é curto, no sistema o jogo é sujo. Te elimina, te apreende, sem grade, sem muros. Esquecido nas favelas, brincando com terra. Em meio a movimentação de drogas contida nela, é máquina mortífera desenvolvida devido às condições de vida. Mais um homicida, prossegue o nosso extermínio incalculável. Campo de guerra, o qual só morre favelado. Ser pobre infelizmente é não ter futuro. Esquecido nessa porra, prisão sem muro. Final de mais um dia, eu espero um mundo melhor. O amanhecer já indica, nada muda, fica pior. Prossegue o ciclo do sistema impiedoso. A falta de compromisso com o povo gera transtorno. Entendo que a favela cresce, irmão, nunca para. A causa é condição precária, hereditária. É notável que a elite é uma minoria. Riquíssima, a maioria continua sem condições de vida. Estoura a violência, choveu, levou barraca, está de calamidade, família soterrada. Na criança desnutrida, a leite não faz toco. Pro pai de família desempregado é só revolta. Sem autoestima já era. O ser humano é só um bando de corpo no morro, perambulando. Uma palavra de alívio no ambiente negativo se vence pelo cansaço. Desgaste destrutivo fica sombrio. Favela só tiazinha tem fé. Um terço pra Dona Maria, um ferro pro José. Já não mais quer sair de casa de madrugada, procurando trabalho, não tem vagas, portas fechadas. Injustiça e esquecimento produz um inferno. Veja a favela, observe o resultado maléfico. Sem progresso, sem paz, chances de conquista. Sofre a cada dia o povo da periferia. Sofre o povo da periferia. Liberdade e justiça, ainda que tardia. Por condições de vida e humanidade, todo canto só se vê lágrimas. Sofre o povo da periferia. Liberdade e justiça, ainda que tardia. Por condições de vida e humanidade, em todo canto só se vê lágrimas. Nasceu uma criança sem esperança, presente comida no prato e só o inferno como herança. Com tanto sacrifício, honestidade é bem difícil. Cresce o olho em fita alta no oitão da polícia. Muito humano cresce, aprende tudo que é a periferia. O exemplo tá por todos os lados. O moleque revoltado, pedindo trocado, catando lata, sem estudo, mais um prejudicado. O jogo do sistema, entrando em cena, número um da fila quilométrica da agência de emprego. Rotina de vida passageira, que só vai até quando sonhar com ferro, prateados, assalto, vida fácil. Não vejo o sol nascer, mas vejo mais um condenado a um futuro amargo. Página policial, só mais um final trágico. Engravatados, políticos não querem nem saber. Não se importam com isso, agimos como eles querem. Seguimos a profecia, pobre a que mata morre. Miséria dia a dia, não tem como correr. Por aqui não tem progresso pra quem não faz parte do tema. Bem-vindos ao inferno, o barraco no barranco tá quase caindo. O cadáver da esquina pode ser seu filho. Cadê meu direito à vida, à saúde, à moradia? Essa cada dia que passa piora. É utopia, fica no sonho a vida. A vontade de crescer, de encontrar perdição. Mais um que vai morrer, vejo o boteco da esquina, tá sempre lotado. E o campo da pelada vazio, abandonado. Quem sonhava em ser jogador, foi jogado. Quem jogava bola, hoje dá bola no baseado. Ministério da Cultura e da Educação, cadê o projeto pra salvar o futuro da nação? Chega de condenação, presídio lotado. Investimento em segurança e mais um pobre enjaulado. Se o esquema é evitar o nosso crescimento, pra não faltar escravos pra cumprir seus mandamentos. Que trabalho, é justo, é profissão, mas mão de obra desvalorizada é frustração. Quero meu progresso, minhas chances de conquista e nunca mais ver sofrer o povo da periferia. Só pro povo da periferia.